os seus problemas. Então pra que chorar pensando que é o fim? É só chamar por ele e a vitória tu terás. Este amigo é Jesus. Se quer vitória, irmã, põe o joelho no chão. Se quer vitória, irmã, ore com fervor. Continue pedindo, não desanime, não, porque vitória só em Jesus. Dizer que Jesus ama você. Tem visto teu lamento, está mandando um anjo agora para te dar a vitória. Se quer vitória, irmã, põe o joelho no chão. Se quer vitória, irmã, ore com fervor. Continue pedindo, não desanime, não, porque vitória só em Jesus. Seja valente, irmão, e não desista ainda. É só você seguir o exemplo de Jacó. Lutou com o anjo, segurou e não deixou ele subir. Recebeu a vitória. Se quer vitória, irmã, põe o joelho no chão. Se quer vitória, irmã, ore com Deus.